Thank you. papá acá, pues, te puedo decir, pues, uno, uno, me abono, me abono, me abono, me abono, me abono. Alô, número 1, bom dia, torre da linha aérea decolar 10, Antônio 30 graus com 8 nós. A linha decola no 0191. Colono 61, decolou 27, controle no 208. 208, bom dia. Contato Salvador, bom dia, gol 1161. 1161, contato radar na decolagem, vou para o nível 360 de Lelo 360 Lelo 7. Flex Range, ela escuta? Bono 161, no chão do centro Recife, 133.25, alterno 133.95. Ok, Recife agora, 3325, 3395, bom dia. Salvador. Bom dia, o Gordo 79. 79, controle Salvador. Mantenha nível 180, estação de contato radar, 625 milhas nordeste do VOR Salvador. Condições de aprovar coral da presente? Afirmativo, voo direto coral da presente, o Gordo 79. Salvador, bom dia, TAN 3601, quanto espera dar 10? TAN 3601, autorizado a alinhar e decolar 10, já tô nos 120 graus com 79. A gente veio decolagem da 10, TAN 3601. Meia zero, decolou 48, controle no 20, decimal 8. 208, TAN 3601. Controle Salvador, bom dia, TAN 3601. 3601, no contato radar na decolagem, vou para o nível 160 inicialmente de eletrônico. Restrito 160, TAN 3601. 3601. Prossiga 3601. Levantei nível 340. Sobe até o 340, até o 3601. Temo. Estação 160, chama Recife, frequência 133.2. Recife 13625, confere. Negativo, Recife 133, decimal 25. 13325, tá, 360, obrigado. Prossigo, bordo 79. Bordo 79. Controlissão Azul solicita que entre em contato com o controle Ilhéus na frequência 120.1 e solicite ao mesmo que efetue uma ligação telefônica para este app. Pode confirmar para o bordo 79? Eu copio a mensagem corretamente. Bordo 79, o controle Salvador solicita que entre em contato com o controle Ilhéus na frequência 20.1, solicitando ao controle Ilhéus que entre em contato telefônico com este controle. Após o Bordo 79, retorna para esta frequência. Paciente, tentarei fazer o contato. 79, fez o contato, está retornando a frequência. 9, controle grato.